Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala, Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, querido? Eu tô, e você, como é que você tá? Tudo ok, o programa hoje. Eu tô ansioso, cara. Eu tô. Olha, vamos lá. Isso tá te segurando, né? Não, na cadeira. Não, me desperta uma ansiedade muito grande, porque faz parte da minha vida, né? Claro, claro, claro. Ó, o pessoal que não tá sabendo, daqui a pouco, logo mais, conversaremos com o Paulo Teles, que está lançando um livro que ele escreveu com o Saulo Adame, sobre o seriado clássico, clássico, clássico, Have Gun Will Travel, o Paladino do Oeste. É grande, então, viu? Pois é. Então, a gente, vamos aguardando aí, a gente vai começar, então, com aquela garimpagem nossa, assim, de raridades. Você é super redundante agora, raridades raríssimas, tá? Não, deveria ser raridades raríssimas e extremamente raras. Exatamente. e praticamente desconhecidas. Então, vamos então começar nos anos 50. Vamos embora, Fufunha. Vamos lá. For every rise there's a mountain range, for every ripple a wave, for every man there's a better man, and for every birth a grave. I trailed him to a town known well, the town of Rio Muerto. They talk of this place where women mourn, where renegades drink barley corn, where many die though none are born. Here good men walked the streets and fell to the guns of Rio Muerto. This man named Slade saw me and cursed on the street of Rio Muerto. His eyes and hands marked the killer's breed. His gun was notched to note his deeds. His hate for me is only creed. I'd found my man and knew him worst of the guns of Rio Muerto. For every rise of the mountain range, for every ripple away, you could sense it now, the taste of death on the air of Rio Muerto. I readied my hand, my fingers spread. He set his feet, inclined his head. Then the slap of leather and the whine of lead. And it all was done in a single breath for this gun of Rio Muerto. They all had lived with violence in the town of Rio Muerto. I downed their friend and it was a dare. Every man's hate was in his stare. But none was making this his affair. So I rode out through the silence of the guns of Rio Muerto. For every rise of the mountain range, for every ripple away, for every man there's a better man, and for every birth a grave. Marco Antônio. Tá, essa raridade aí é de 58. Vocês ouviram cantando o cantor e ator Johnny Western e narrando o próprio Richard Boone, que era o astro do seriado Paladino do Oeste. Essa canção, como eu falei, foi lançada em 58. O nome é The Guns of Rio Muerto, ou seja, As Armas de Rio Muerto. Basicamente fala de uma cidade, de uma área nos Estados Unidos, no Velho Oeste, onde a morte espreitava a cada esquina e onde a bala corria solta. É, né? Eu acho que tinham passado antes por ali, os irmãos, o Earp, tinham matado todos, viu? Provavelmente. Doc Holliday, White Earp. Exatamente, os irmãos. Jesse James. Todos. Toda a história. Todo mundo tinha passado por lá e matado todo mundo. E quando chegou o Paladino, não achou ninguém. Não tinha mais ninguém, estava desabitado. Pois é. O maior sucesso do Johnny Western foi a canção The Ballad of Paladin, ou seja, a balada do Paladino, que a gente vai ouvir daqui a pouco, a gente até pode ouvir na íntegra daqui a pouquinho, também de 58, né? Foi lançado primeiro em compacto, ou seja, no fim dos anos 50, fez sucesso só nos Estados Unidos, e daí quando foi lançado em 62 em disco, fez sucesso nos Estados Unidos, Canadá, também na Itália, França, Alemanha, Holanda e Espanha. Falar um pouquinho do Johnny Weston. Ele fez 84 anos faz menos de uma semana, nome de batismo John Westerland, nasceu no estado de Minnesota, né, aquele estado cujo apelido é a Terra dos 10 Mil Lagos. O pai dele foi instrutor de um dos Civilian Conservation Camps, que era uma rede de centros criados para ajudar a conseguir oportunidades, dar oportunidades de emprego e treinamento para jovens de 17 a 28 anos afetados pela Grande Depressão Americana, principalmente nas áreas rurais. Até o maior assim, garoto propaganda dos Civilian Conservation Camps foi o Franklin Delano Roosevelt, o presidente Roosevelt. Futuro cantor John Western, também viveu em regiões que abrigavam reservas indígenas à fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Quando criança, ele virou fã de Gene Autry, que é um dos mais famosos cowboys cantores das telonas, e decidiu que seguiria a mesma carreira. Com 13 anos, ele já cantava em rádio, tocava violão e tornou-se, nessa época, o mais jovem disco jockey dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. Em 58, aos 23 anos, ele fez participação no seriado Paladino do Oeste, que a gente vai daqui a pouco conversar com um dos autores do livro, né, que explica toda a série, e lançou um compacto em homenagem à série, né? A gente vai ouvir daqui a pouco na íntegra. E até, como eu falei, até em 63 lançou um disco, cuja canção principal era a balada do Paladino, a Ballad of Paladin. Deixa eu ver, dá para falar também que já falei sobre a canção de armas, as armas do Rio Muerto, e obviamente a canção da Ballad of Paladin, que a gente vai ouvir na internet também daqui a pouquinho, fala basicamente, dá um briefing, assim, fala da premissa da série, né? Basicamente um cara armado que oferece seus serviços pelos Estados Unidos. O Johnny Western, o trabalho dele pode ser conferido no seriado, no filme Conta Comigo, no seriado de TV Family Guy, Família da Pesada, aquele desenho animado, meio barra pesada, até quase que uma versão mais... Eu gosto. Pois é. Essa canção, né, essa balada do Paladino foi tão popular também nos Estados Unidos que naquele filme nostálgico Conta Comigo, Stand By Me, tem uma cena que eles estão caminhando e cantarolando a canção. Vamos ouvir então na íntegra. Você só esqueceu de um detalhe, era a Terra de 10 Mil Lagos, até passar por lá da Billy T. Kid, depois só tem 100 lagos, porque os outros ele matou todos. Tá. Vamos lá, Fufuia. E não sobrou nada. Vamos então para a Bela da Tela dele, então. Também de 58. Have gun, will travel, reads the card of a man. A knight without armor in a savage land. His fast gun for hire heeds the calling wind. A soldier of fortune is the man called Paladin. Paladin, Paladin, where do you roam? Paladin, Paladin, far, far from home. He travels on to wherever he must. A chess knight of silver is his badge of trust. There are campfire legends that the plainsmen spin of the man with the gun, of the man called Paladin. Paladin, Paladin. Eu, Silver, avante escoteiro. Ai, ai, ai. Não é, na verdade, não é o Silver, né? Porque o Silver, obviamente, era o cavalo do Lone Ranger, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então, ouviu agora na íntegra também o Ballad of Paladin, que era a canção do seriado, né? Ótimo, super popularidade do Paladino do Oeste. Agora está indo para os anos 60. Então vamos lá, uma canção de 62, pode ser? Vamos lá, por esse final é o Fufunha andando. Nossa, cadeia. Ah, é, só assim, só uma micro correção, né? Eu falei a palavra, eu disse a canção. Na verdade, não é canção porque não é cantada, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, é uma música chamada Runaway Pony, ou seja, Pony Fugitivo, canção de 62. O músico Duane Eddy, ele foi um dos pioneiros, obviamente, quando ele estava... Quando ele começou a se apresentar nos anos 50, ele nem sabia, mas ele estava, de certa forma, criando a surf music, né? Com esses solos de guitarra e tudo mais. Uma das canções dele mais famosas, a gente vai ouvir, acho que a gente até pode, né? Curtindo a mim daqui a pouco, ouvir na íntegra, que é a balada do Ballad of Paladin, só que toda na guitarra. Também, ele também lançou em 62. Né? Ou seja, estava todo mundo com uma série, estava com tanto sucesso, de 57 até, acho que ela foi até 63, todo mundo estava querendo pegar carona no sucesso da série, né? E, obviamente, o público jovem assistia direto esse seriado, então ele viu uma forma assim, de faturar uma boa grana. Ele nasceu, o Duane Eddy, nasceu em 38, uma pequena cidade dos Estados Unidos, do estado de Nova York, e mudou-se para chamada Cumming, e ele mudou-se para o Arizona com a família no comecinho da adolescência. Foi muito influenciado pela música country e também pelo que mal se chamava rock and roll naquela época. Começou a tocar violão antes dos 6 anos de idade. Vale dizer também que ele foi convidado a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame em 94. Voltando agora um pouco no tempo, ele foi descoberto ainda com 17 anos por um disc jockey chamado Lee Hazelwood. Futuro compositor favorito de uma pessoa que tu gostas, eu gosto também, de uma gata que a gente gosta. O Renzo é, obviamente, viciado no pai dela, uma cantora chamada Nancy Sinatra. É, mas o Renzo prefere o pai. Pois é, prefere o pai, pois é. Eu prefiro a filha. O Lee Hazelwood foi o futuro compositor favorito da Nancy Sinatra. Daí esse Lee descobriu o Duane Eddy, decidiu virar seu produtor. Um dos trabalhos mais famosos do Duane foi uma versão rock and roll também do tema daquele seriado bem bacana, gostas, eu sei, Peter Gunn. Oh, né? Fantástico. Originalmente composto pelo Henry Mancini, né? A canção. O Duane também foi produtor de discos de terceiros, também tocou com montes de outros talentos. Alguns dos nomes com que ele trabalhou: B.J. Thomas, Waylon Jennings, John Fogerty, para quem não está conectando, do Creedence Clearwater Revival, George Harrison, Sir Paul McCartney e até um grupo pré-tecno chamado Art of Noise, mega fãs dele. Aos 23 anos, ele participou como ator num seriado também, a gente acho que citou um pouco, vai citar mais, chamado O Paladino do Oeste. Ah, tá. Isso. E daí, um ano depois, ele fez outra participação no seriado, só que interpretando outro papel. O Duane pode ser ouvido no filme e também trabalha como ator num filme chamado The Westerners, no Brasil era No Tempo dos Pioneiros, e ele pode ser ouvido na trilha sonora de um filme que eu procuro há anos, é um filme com Totò, o grande comediante italiano, e a Rita Pavone, um filme chamado La Filha Americana. E também ele pode ser ouvido no filme Grease 2, Os Tempos da Brilhantina Voltaram. Então vamos tocar então a balada do Paladino só na guitarra, do Duane Eddy. Marco Antônio. E aí, maravilha. Para o pessoal que às vezes questiona a influência da country music no rock and roll e vice-versa, né? Falou assim, um ótimo exemplo. A gente pode ver até que a guitarra, que já tinha uma presença forte, mas claro, não tão forte assim, na versão original, né, do Johnny Western, a gente pode ver como influenciou, inclusive, o maestro italiano Ennio Morricone. Quando anos depois, né, a partir dos anos 60, ele fez transformado por um punhado de dólares. É, claro, adicionando vários outros instrumentos, inclusive adicionando um coro de vozes que não era comum na época, nesse tipo de bang-bang. Mas a gente pode ver como influenciou as guitarras, né, no trabalho em faroestes do grande Ennio Morricone. Então, acho que a gente pode ir então para a década de 70. Vamos lá, por favor. Vamos lá, Fofanha. Put expression in your eyes. Light up, if you're feeling happy. But if it's bad, then let those curtains roll down. Some people hurting, someone choking up inside, some pretzels dying. To say they got no place to lie. And there's people in the hear a joke, can't keep the laugh out of their eyes. Marquinho. E aí, pois é, eu adoro essa canção, não fez sucesso, uma canção de 77, o nome Show Some Emotion. Ela está pedindo basicamente para a pessoa mostrar um pouco de emoção, expressar algo, porque ela não está conseguindo, tipo assim, ler o que a pessoa está sentindo. O nome da cantora, John Anita Barbara Arma Trading. John como J-O-A-N, né? Não é J-O-H-N. Ela é o nome artístico, ela encontrou para John Arma Trading. Um dos maiores sucessos dela foi Flight of the Wild Geese, a gente vai ouvir daqui a pouco, que foi no ano seguinte, em 78. Cantora de jazz, pop, blues, vou falar um pouquinho dela. Foi indicada ao Grammy 3 vezes. Ela nasceu em dezembro de 1950 em St. Kitts, no Caribe, nas Índias Ocidentais. Terceira de 6 irmãos, quando ela tinha 3 anos, parte da família se mudou para Birmingham, na Inglaterra, e ela foi morar com a avó também no Caribe, ali em Antigua. Com 7 anos, a família, os pais a buscaram, para ela, a mãe dela era dona de casa e o pai carpinteiro, para morar na Inglaterra com ela, com eles. Com pouca grana, a família comprou móveis usados, inclusive um piano enorme, mas que era usado como mesa. E ela, com 14 anos, aprendeu por conta própria a tocar um pouco de piano, ficou daí viciada e passava os dias tentando compor canções. Com 16 anos, ela já tentava tocar piano profissionalmente, sendo que a primeira canção que ela aprendeu na íntegra foi o tema de A Novice Rebelde, né, de Sound of Music. A canção que a gente ouviu, como eu falei, foi uma canção de 77. A que a gente vai ouvir daqui a pouco, só para dizer, literalmente quer dizer, o voo dos gansos selvagens, mas é o tema daquele baita filme, Os Selvagens Cães de Guerra. Deve te lembrar. Sim. É que em inglês era Wild Geese, né? Seria, a tradução literal seria Os Gansos Selvagens, e no Brasil. Olha, dá para dizer que pela primeira vez, assim, primeira época, eu não se lembro dos títulos, a gente já gozou várias vezes os títulos, né? Mas eu acho que Os Gansos Selvagens não iria ter faturado, pelo menos no Brasil, um quinto disso, né? Então, no Brasil, eu traduzi para Os Selvagens Cães de Guerra. Mas que eu posso falar, sei lá, o que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, o tema do voo dos gansos selvagens, ou daqui a pouco, sei lá, se chamar O Voo dos Selvagens Cães de Guerra. Esse filme, para quem não lembra, era um filme sobre mercenários ingleses, que daí eles são contratados para resgatar um político africano jurado de morte com um general sanguinário. Né? O filme foi filmado em 77 na África do Sul, lançado em 78. Tinha o Richard Burton, o Hardy Krueger, o Roger Moore, o Richard Harris. Por sinal, até vale dizer que o Richard Harris no filme, o papel que ele pegou era para ser do Burt Lancaster, mas o Burt Lancaster exigiu que reescrevesse um roteiro para colocar mais falas, que ele não queria dividir o papel, não queria que o papel fosse dividido por outros, né, que fosse um papel pequeno, porque na verdade é o que eles chamam de ensemble piece, né, aqueles filmes que são vários atores com mesma importância. Ele quis um papel um pouco maior, e daí eles recusaram chamar Richard Burton. O Roger Moore comentava que nunca a África do Sul faturou tanto em pubs, né, com bebidas. Então, imagina o Richard Burton, o Roger Moore parece que bebia um pouco, mas o Richard Harris, falando sério mesmo, assim, porque eles são conhecidíssimos, tem histórias assim que o Richard Harris contava que ele com Peter O'Toole, assim, falando sério, não, disse que não tinha um pub que eles deixavam, e sempre fechando o pub, indo para outro, indo para outro. Imagina ele na África do Sul, lá, só descendo Scott, né? O Richard Burton era conhecido, imagina até, tem histórias, né? Não, eu que estou inventando, né? Fofoqueira, mas ele casou duas vezes com a Elizabeth Taylor, e disse que os dois competiam, né? Para ver... Quem bebia mais, né? Imagina só. Deixa eu ver. A John Arma Trading pode ser ouvida em filmes como Uma Escola Muito Louca, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Um Funeral Muito Louco, também nas séries Homicide, era Homicídio, Oz e Os Filhos da Anarquia. A razão até, não só porque ela é ótima, mas eu já tinha escolhido essa canção, né, para tocar tem umas semanas, mas eu adiantei porque, por acaso, esse filme, Selvagens Cães de Guerra, foi dirigido por Andrew McLaglen, que é um realizador que dirigiu 116 episódios dos 225 do seriado O Paladino do Oeste. Sim. Né? Era mega amigo do Richard Boone, do astro Richard Boone. Então, vamos tocar então Flight of the Wild Geese, de 78, pode ser? Yet no tears. The flight of the wild geese brings a new hope. rescue from all this, old friends and those you have found. When there's danger all around, and reason just stops and disappears, time is running out. There's so much to be done. Tell me what more, hey, what more, what more. É filme fantástico esse, viu? É fantástico. E uma coisa que eu acho bizarríssima, sabe o que é que quando o Stallone fez Os Mercenários, depois tem Os Mercenários 2 e 3, né, até o primeiro foi rodado no Brasil, até eu vi 500 resenhas, né, e nenhuma citando, foi a tentativa dele não de fazer Os 12 Condenados, como citado, mas um pouquinho, mas é muito mais Selvagens Cães de Guerra. Exatamente. Muito mais, a influência totalmente dos mercenários veteranos, se juntando e não sabendo se vão voltar para casa, quer dizer, a influência é muito maior. Eu não sei se, de repente, acho que a grande parte dos críticos, não sei, ou tem memória curtíssima, ou nem se lembram mais. Mas não, são imbecis mesmo. Pois é, por favor, Selvagens Cães de Guerra não foi um sucessinho, foi um mega sucesso e tudo mais, né? Mas, tudo bem. Acho que a gente pode, então, para os anos 80, vamos lá? Vamos embora, Fofanha. Por favor. Past the old church on the edge of town, Trailways bus was right on time. Past your uncle's store on Main Street, his old truck was parked outside. Everything seems so much larger than this old town has hardly grown. Has it really been 10 long years? Now you're finally coming home. Coming home. Been gone so very long, coming home. You'll just say you're coming home. Left your hometown for the city lights. Strong. Lots of traffic, lots of sleepless nights, lots of dreams that all went wrong. You'll just tell them what they want to hear. Place by storm. You won't tell them how you lost it all. You'll just say you're coming home. Coming home. Say you're coming home. wonder. They're gonna wonder what went wrong. Eu digo para você por que que não fez sucesso. Por quê, querido? Porque nenhuma música, a não ser discoteca, com mais de 3 minutos faz sucesso. E uma música lenta dessa com 6 minutos, esquece. No terceiro minuto, o ouvinte vai embora. Sim, mas pode reconhecer que é lindíssima, né? Não, sim, mas não faz sucesso. Entendi. Boa análise tua aqui. Não é minha, não. Isso foi feito por especialistas americanos. Ah, é mesmo? O cara não conhece a canção, daí se começa a ler e não pega um pique mais adiante. Acabou. E demora muito. Acabou. Música de mais de 3 minutos e meio, por aí, lenta. Só se for discoteca. Entendi. Claro, e a gente até sabe, já que você está em discoteca, que tem música de discoteca com 15, 16 Sim. minutos e tudo mais, mas é aquele piquezão, né? Não deixa baixar a bola, né? Dona Summer, com MacArthur Park, MacArthur Park Suite com 15 minutos. Sim, Santa Esmeralda, né? Exatamente. Understood, pois é. Uau. Tá, gente, assim, eu adoro essa canção de 82, só aqui mesmo na rádio para a gente ouvir uma maravilha dessa, desconhecida, e o chefe não editar a canção. Porque eu sei que não, eu sou contra a edição de canção, eu sou contra, você não pode... Eu toco direto, né, por favor. Não, você não tem o direito de editar a obra do autor. Exatamente. Tem uma coisa, uma rádio até que eu sei que tu gosta, uma rádio clássica, tem a ver com o algarismo, hein, mas bem, mas aquela rádio... Antena 1? Aqueles pupurris que eles fazem, daí é 14 canções em 3 minutos. É, Antena 1. Assim, sabe o que eu tô dizendo? Antena 1 faz isso. Não leva mal, eu acho um desrespeito. Eu também acho um desrespeito. Um eu não faço isso. Outro gosta da canção, tem que fazer aquela... Faz aquela montagem ali, muitas vezes até bem feita tecnicamente, mas... Mas, né, poxa, você favor. Quer compensa, comprimir Exatamente. Tudo em 3 minutos, parece não dá. Parece com medo de entediar a pessoa e quer dar uma aula de... Parece aqueles cursos de, como é que é, o segundo grau inteiro em 4 meses, sabe? O cara não sai aprendendo nada, sabe? Pois é, aqueles supletivos, parece. Tá, esse cantor aí, Bob Seger, adoro esse cantor, um dos grandes, ele tem vários êxitos, mas um dos grandes êxitos dele foi Shame on the Moon, que é de 82, já vi um trecho daqui a pouco. Falar um pouco dele, então. Robert Clark Seger, ele nasceu em 6 de maio de 45 em Detroit, ainda está vivo, graças a Deus. Ele alcançou o topo das paradas pela primeira vez em 68. E ele cantou tantas vezes sobre o amor do homem médio, as dificuldades do homem comum americano frente às mulheres, E essa possibilidade de pegar a estrada, né, usando sempre a estrada assim como uma metáfora para uma viagem sem fim, onde tu possa pensar muito e fazer tuas decisões, sempre, né, homenageando os Estados Unidos e tudo mais, que ele virou ídolo dos caminhoneiros e motociclistas da América do Norte. Né, a galera biker, assim, lá, idolatra o cara, né, então, ele canta rock, tem, por exemplo, essa música lenta, lindíssima, tem muita coisa dele com influência da country music, né, pegada country forte, muito, e até hard rock, com uma pegada progressiva. Ele já vendeu 76 milhões de discos em mais de 55 anos de carreira. Deixa eu ver, falar um pouco da infância dele. Quando ele tinha 10 anos, o pai dele quebrou o pau em casa, quebrou tudo e se mandou, foi para a Califórnia. E daí deixou a família, que tinha um padrão de vida classe média, quase passando bastante dificuldade. Ele disse que ele nunca esqueceu isso. Ele está no Rock and Roll Hall of Fame desde 2004, e ele disse que se não fosse o Little Richard nem o Elvis Presley, ele não teria embarcado no rock and roll. O trabalho dele pode ser conferido em filmes como A Rosa, aquela maravilha com a Bette Midler, uma espécie de biografia disfarçada de James Joplin, As Gatinhas, um filme maravilhoso também, que toca pro final Dona Sama, toca On the Radio, um filme com a Jodie Foster, Cowboy do Asfalto, aquele filme John Travolta, desenho animado para adultos, American Pop, que eu adoro, Corpos Ardentes, Negócio Riscado, que foi o filme que realmente fez o Tom Cruise ficar conhecido. E também um filme que eu amo, Sobre Ontem à Noite. A canção dele, até Shakedown, da trilha sonora do filme Tira da Pesada 2, foi indicada ao Oscar. canção do, do Bob Seger. Então vamos tocar um trecho, vamos. Então, por favor, do Shame. Eu só quero mandar um recado para o nosso gerente de tecnologia de informação, Marcelo Tibério, que me mandou uma mensagem aqui. Dá para tocar Pablo Vittar assim, Pablo Vittar aqui na rádio, sim, assim que sua mãe esteja do seu lado, tá? Cê, me avisa a hora que ela estiver do seu lado que eu toco o Pablo Vittar, viu, vagabundo? Till you've been beside a man, you don't know what he wants. You don't know if he cries at night. You don't know if you don't. When nothing comes easy, old nightmares are real. Until you've been beside a man, you don't know how he feels. Marco Antônio, seu convidado para nossa felicidade já está na linha. Tá, maravilha. Só falar então essa canção aí, Shame on the Moon, literalmente quer dizer culpe a lua, ou então que chato pra lua, que vergonha pra lua. Basicamente tá falando de encontros e desencontros amorosos, ele dizendo, pô, botando a culpa na lua. Pô, que chato pra ti, hein, lua, que fez isso. Como se ela tivesse culpa, né? É uma canção de 82, fez muito sucesso. Então, dar as boas-vindas aqui ao Paulo Teles, falar um pouquinho dele. Ele é cinéfilo de mão cheia, fã de trilhas, de sonoras também. Ele apresenta um programa radiofônico sobre canções famosas de filmes clássicos. Ele está lançando, está em primeiríssima mão, e o livro está saindo do forno, literalmente, que a gente não pode ter que tocar com luvas, porque está pelando de quente, como a gente fala aqui, queimando aqui no Rio Grande do Sul de quente. O livro é Paladino do Oeste, né, sobre o seriado clássico de mesmo nome. Ele é autor junto do amigão, do grande Saulo Adame. O Saulo já foi entrevistado no programa quando o lançamento do livro O Homem Não Entende Nada, Arquivo Secreto do Planeta dos Macacos, cerca de 2 anos e meio. Até tive a honra de trabalhar um pouco nesse livro, ajudar nesse livro, dar uma colaboração. O Saulo também foi coautor com outro entrevistado nosso também, Carlos Gomes, do livro Perdidos no Espaço, fiz uma micro colaboração também. Então, deixa eu ver, o Paulo, vamos ver, ele é carioca, como eu falei, está lançando o primeiro livro em português, que cobre a popularíssima série de TV feita entre 57 e 63. A série teve 225 episódios, né, Have Gun, Will Travel, né, ou seja, tenho arma, posso viajar, né, que era o que dizia o cartão do Paladino, esse. Vale dizer que o nome dele não é identificado em nenhum episódio da série. O pessoal chama de Paladin, né? Que era sobre um classudo e misterioso homem do Velho Oeste que oferece os serviços de pistoleiro mercenário, né? Apesar do Paladino ser um gentleman com bom gosto no vestir, comer e falar, ele não hesita em sacar a arma e mandar bala na corja que cruzar o seu caminho. A série foi estrelada pelo grande Richard Boone, que era um protegido da estrela Ida Lupino. Ela dirigiu 8 episódios da série, e o Richard Boone era descendente direto do Daniel Boone, né, por parte de pai, e de judeus russos imigrantes do lado materno. Trabalhou como operário de empresa de petróleo e pugilista antes do estrelato. Estamos falando não do Paulo Teles, né, do astro Richard Boone. E ele faleceu aos 65 anos de câncer na garganta, acho que foi lá para 81. Então, dá as boas-vindas finalmente ao Paulo. Tudo bem, querido? Opa, boa noite, Marco. Boa noite, querido. Boa noite, olha. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, querido. Tá sendo um prazer já de início a gente conversar, tá, querido? E o prazer é todo meu também. Pois é, querido. Vamos assim, começar assim, falando um pouco de ti. Conta pra gente aqui como é que... Eu sempre falo assim, que não é divã, mas sei lá, vamos tentar dar uma mais ou menos de analista pra tentar ver como essa sementinha do amor, da cinefilia, veio pra ti. Me fala que tipo de criança, e depois me fala um pouquinho também que tipo de adolescente era aquele Paulo Teles. Olha, eu cresci, né, me consumindo, assistindo séries de TV. Que legal. Filmes de faroeste. Uhum. Né? E claro, né, o Paladino do Oeste. Se bem que Paladino do Oeste, Marco, eu vim a conhecer quando já tinha quase 20 anos. Claro, claro. 20 anos de idade. Uhum. Porque eu conheci o Paladino do Oeste através dos quadrinhos da extinta editora Brasil América. Que maravilha. Só fazer uma interrupçãozinha aí, querida. Assim, ó, eu tinha comentado ontem, rapidamente, mas só para dizer, uma das coisas que o Paladino do Oeste também fez, esse seriado, foi dos primeiros seriados a ter esse lance de merchandising. Né? Não era comum, no final da década de 50, história em quadrinhos, disco, quer dizer assim, a coldre para a criançada comprar e brincar, naquela época, né, que a gente podia brincar de revólver, não era que nem hoje que se a pessoa apontar o dedo daqui a pouco, vira né? polêmica. Era uma coisa muito normal, né? Sim. Eu mesmo já tive arma de brinquedo, tive vários, né? E nem por isso, um exemplo, né, me tornei bandido. Sim, sim. Tu não é bandido, né? Não é bandido, tá bom. Tá. Mas, querido, desculpa, eu te interrompi rudemente, mas só voltando ali, fala um pouquinho, assim, tem uma memória, assim, mais ou menos precisa do primeiro filme ou primeira série que viste na TV? Olha, eu... Faz um esforço, assim, tá bom, se não for a primeira... Fica difícil, né? Hã? Assim, de relance, fica um pouco difícil de relembrar. Tá. Entende? Uhum. Mas, por exemplo, a série de TV que, assim, me dá uma lembrança mais saudosista, né? A primeira série, né? Uhum. Tem, por exemplo, o Batman, do Adam West. Ah, tá. Minha série favorita. Uhum. É, que é... Muita Adam gente West, viu, né? World e todo mundo. É. Isso. E também, claro, no setor do faroeste, né? O Lone Ranger, né? De Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário. Claro, claro. Que aqui claro. No Brasil é chamado erroneamente de Zorro. Zorro, né? É. Como tinha máscara, pessoal, eu me lembro comprando revistas daí do Zorro mesmo, né? E eles colocando Zorro embaixo, capa e espada, para não confundir as coisas. Exatamente, isso. O Zorro capa e espada, do Dom Diego de la Vega, Sargento Garcia, né? E o Zorro do Faroeste, todo mundo sabia que era o Cavaleiro Solitário, né? Com o Clayton Moore e o Jay Silverhills, acho que era o tonto, né? Isso, Clayton Moore, Jay Silverhills, né? Isso aí. Maravilha. E querido, assim, me fala assim, como é que... E de cinema, só eu abrindo um pouquinho, assim, tu lembras assim do primeiro Faroeste que te chamou a atenção em cinema? Olha, eu quando criança, eu ia muito pouco ao cinema, né? Ah, é? É, eu, na verdade, eu me desenvolvi gostando de cinema pela TV. Tá bom, então vamos fazer uma... Vou te ajudar nessa, então. Diga, então, um faroeste, daqui a pouco feito para cinema, que te lembras vendo, assim, várias vezes na TV, então. Ah, sim, por exemplo, A Fera do Forte Bravo. Claro. Com William Holden, direção de John Sturges. Claro. Né? Entre vários, né, também Irmão contra Irmão. Estrelado por Robert Taylor, John Cassavetes, claro, Julia London. John Cassavetes bem novo, antes de virar diretor, claro. Sim, sim. Uhum. E, bom, incontáveis, né? Eu fui, como eu te falei, né? Eu fui gostando, né? Me aperfeiçoando e aprimorando também o gosto pelo faroeste, né? E me diz uma coisa, e os teus pais eram fãs de cinema ou fãs de seriado? Ou seja, tu assistia com eles ou era quase que uma... fuga, assim, de tu ficar no teu canto assistindo, eles gostavam disso ou não? O meu pai, né, meu saudoso pai, ele não era muito chegado a cinema, né? O meu irmão já é mais ou menos, mas eu já sou um pouco, para assim dizer, um pouco mais fanático, né? Sobre com cinema, gosto de ver. Agora, eu não sei se é uma fuga, né? Eu acho que tá mais para um prazer, né? Um prazer. Fuga, não, acho que fuga... É uma palavra, assim, um pouco forte, né? Tá meio forte, como você está fugindo de alguma coisa. Eu não fujo de nada, né? Ah, tá. Eu não fujo de nada. Eu apenas tenho um momento, né, de descontração, né, e prazer ao ver um filme, né? Pegar um DVD, colocar um aparelho de televisão. É que pra mim, cinema e TV era uma fuga das péssimas notas da escola. Então, muitas vezes eu matava aula, entendeu, pra assistir filme. Mas, aquele, me conta uma coisa, assim, como é que foi que esse projeto, né, de cobrir essa série, que, apesar de ter feito tanto sucesso, tem muita gente mais jovem que não sabe, porque ela não é muito reprisada, né, pelo menos em termos de Brasil, né, outras séries, como até a editora Strong, que está lançando esse livro, lançou os outros que eu citei quando falei do Saulo, né, sim. vai lançar, por exemplo, mais adiante, né, do Bonanza, por exemplo, é muito, né, quando se pensa em seriado, né, popular, acho que no Brasil, né, de faroeste, a gente pensa muito mais em Bonanza, por exemplo, do que o Paladino Oeste, ou até uma que era uma série prima, diríamos assim, foi lançada um pouco depois, né, que é o Beth Masterson. Uhum. Né? Pois é, me fala assim, como é que foi que esse projeto surgiu, assim, de, bah, olha só, vamos falar sobre esse seriado, que eu acho muito bacana essa ideia de resgate, né? Porque, como eu falei, não é uma série que está muito presente na cabeça do pessoal mais novo, assim. Pode falar disso? É, eu posso falar, sim. É, o Paladino do Oeste, ele é considerado a primeira série adulta da televisão. Uhum, né? Uhum. Eu acho que é isso que revolucionou o faroeste na TV, né? Uhum. Porque até então as séries televisivas de faroeste eram a maioria destinada para criança. Uhum, uhum. Zorro e Tonto, né? As Aventuras de Rin-Tin-Tin, claro. E até mesmo Bat Masterson era direcionado para o público infantil. E no máximo enquanto juvenil, né? No máximo, né? Sim, sim. Uhum. E aí o que acontece? Com o Paladino do Oeste, né? Aí os adultos também se encantaram. Porque é um personagem peculiar, né? Imagina você, um pistoleiro, né? Uhum. Educado, asseado, refinado, né? Uhum. Conhecedor de Shakespeare, né? Uhum. Enfim, uma cultura refinada. Um cara uma intelectualidade, né? Uhum. Acima de uma pessoa do tempo do Velho Oeste. Uma pessoa à frente do tempo dele. Né? Uhum. Então é isso que talvez tenha causado sucesso na série, entendeu? Uhum. É, 225 episódios é, né, para todo mundo, né? Fiz uma pesquisinha, assim, que eu já conhecia da série, mas coloquei uma lista aqui, né? Que é sempre interessante falar que como várias dessas séries dão oportunidades, muitas vezes, para pessoas que depois, né, vieram a se tornar grandes astros de cinema, né? Então, assim, a gente citou o Andrew McLaglen, o diretor do Selvagens Cães de Guerra, que dirigiu, que foi o que mais dirigiu episódios, né? O Richard Boone mesmo, né? Ele estreou como diretor ali, acho que foi a segunda pessoa até que mais dirigiu. O João, nosso chefe, o chefe aí, que eu sei que ele gosta do William Conrad, do seriado Canon. Pois é, o William Conrad dirigiu vários episódios também. Né? Vale dizer, o Richard Donner, que veio dirigir A Profecia, né? Superman. É, isso também foi um sucesso, também se deveu a esse conjunto todo entre os diretores, né? Como por exemplo, Andrew Victor McLaglen, né? Isso. Foi o que dirigiu mais episódios da série. Isso, né? Isso. E se tornaria um cineasta de cinema. Exatamente. E os roteiristas também, como Sam Peckinpah, né? Que se tornaria também um must, né? Sim, na cinematografia, da violência no faroeste, né? Da violência no cinema, vale dizer. Sim, sim. George Kennedy, por exemplo, né? Muitos episódios. Eu não ouvi, desculpa, repete, querido. O George Kennedy. George Kennedy, o ator, né? Uh-huh. Também participou de vários episódios. George Kennedy, né? O Peter Falk, Columbo, isso, né? Isso, isso, como coadjuvante. Mesma coisa, o Gene Roddenberry, né, que veio a criar o Star Trek, também escreveu vários episódios da série. Não entendi, desculpa. Eu disse que o Gene Roddenberry, que depois criou Star Trek, Jornada nas Estrelas, também escreveu vários episódios da série. Isso. Então, muito interessante, né? E vale dizer também que tem um dos faroestes mais violentos já da década de 70, né, que já não tinha tanto faroeste, mas assim, aquele filme Um Homem Chamado Cavalo, né, foi dirigido pelo Elliot Silverstein, que dirigiu também episódios e colocou um pouco a gente pode meio mais ou menos assim, imaginar, porque para quem não se lembra, Um Homem Chamado Cavalo foi um super violento. É. Né, sobre um cara que quer ser, um branco que quer ser membro do... quer ser parte da tribo, né, do Sioux. Muita gente pronuncia Sioux, mas é Sioux, parece que a pronúncia. Então, quer dizer, o Elliot Silverstein dirigiu também, e é bacana que tu citaste de ser o primeiro seriado adulto, né, porque isso que chamou a atenção, né, o Elliot Silverstein, que dirigiu O Homem Chamado Cavalo mais adiante, tinha dirigido episódios que são dos episódios até mais, digamos assim, violentos para a TV da época. Até porque, a partir da década de 50, no final da década de 50, o faroeste sofreu modificações, claro, releituras, né, uhum, de acordo com o avanço do tempo, né? com os movimentos sociais que estavam surgindo, né? Claro. E o Paladino do Oeste é um exemplo, né? Muito tanto bacana. É que tem temáticas muito atuais, até hoje. É muito bacana isso, porque ele começou a ser quase que uma ponte dos 50 para os 60, né? Tanto que começou em 57 e adentrou nos 60, né? Uhum. É, maravilha, eu também citei até na chamada que o Richard Bono veio a ser um coadjuvante de sucesso e era muito amigo assim, particular mesmo, amigo privado do John Wayne, e fez com o John Wayne fez três clássicos do Faroeste. Exatamente. O Álamo, o Jay Grandão e o Último Pistoleiro, que é o canto de cisne no Faroeste do John Wayne. E o curioso, Marco, que eu já conheci o trabalho do Richard Bono no cinema através dos filmes que ele fez com o John Wayne, o Álamo, Jay Grandão, O Último Pistoleiro, que foi o último filme do John Wayne, né? Isso. E também a série de TV Hack Hansen, não sei se você lembra. Ah, claro. Nos anos 70, né? Ele só fez duas temporadas nessa série, o Richard Bone, isso, né? Isso. Ele já estava mais envelhecido, já estava fora de forma. Ele sempre teve uma cara, né? Meio... Ele nunca teve uma cara... Ele não nasceu com uma... Ele não tinha uma cara de galã, né? Ele tinha uma cara que se chama nos Estados Unidos de character actor, né? Tanto que no cinema ele só fez vilão, basicamente. É. A maioria dos papéis eram vilanescos, né? É. E o herói também no Paladino do Oeste pela televisão, né? Que interessante isso. Eu me lembro, primeira vez que eu vi o Richard Boone, eu não me lembro qual é o filme. Foi um filme de cinema que eu vi na TV, tá? E eu me lembro assim, eu até pensando, poxa, esse cara tem uma pinta meio de gaúcho do interiorzão aqui, né? Aquela cara marcada pelo sol, e não vai acreditar. Eu não sabia disso. Mas até. É verdade. Ele era realmente feio mesmo, né? Isso, agora carinho, um brilhante ator, né? Vamos sim, vai dar um chapéu pra ele pelo talento que ele tinha. Não, mas, né? Mas olha a piração, há uns meses. Não sei porquê, eu não sabia que ia falar contigo sobre isso, nem nada, mas eu estava pesquisando sobre o Richard Boone e ele teve um filme chamado The Gaucho, que ele interpreta um gaúcho, cara, só que argentino. Sim, é verdade. Acho que o nome é Major Salinas, até. Que foi estrelado pelo Holly Carroll, né? Exatamente. E é exato. Eu não estou mentindo, quando eu descobri isso, eu ri durante uns 20 minutos, querido. É, e é um filme dirigido pelo Jacques Tourneur. Exatamente, diretor de filme noir e tudo mais. Isso. Marca da Pantera e tudo mais. Exatamente. E, queria dizer uma coisa, e como é que foi a tua pesquisa? Pode dizer assim, um pouco da tua pesquisa para fazer esse livro sair da cabeça de tua e do Saulo e se tornar realidade? Não entendi, desculpa. Eu pergunta de novo. Tá, me fala como é que foi o trabalho de pesquisa que vocês fizeram. Né? Tu moras no Rio, né? Eu moro no Rio, isso. Isso. E tu é carioca de nascimento mesmo ou não sei? Sou carioca de nascimento. Ah, porque eu sabia que eu era... Criado na Lapa, inclusive. Como é que é? Eu sou criado na Lapa. Na Lapa? Nessa região boêmia, Rio de Janeiro. Eu te anunciei como carioca aqui e eu pensei depois, oh, você que ele mora no Rio, será que eu anunciei errado? Mas tudo bem, obrigado por me salvo, tá? Aham. Uhum. Mas diz uma coisa, querida, como é que foi o trabalho de pesquisa, olha, né? Porque o Paulo mora no Paraná, claro, existe internet. Exatamente. Mas me fala como é que foi esse trabalho, pode ser, para desencavar informações sobre o seriado. Tudo começou quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro para o lançamento do livro do Prazer dos Macacos, né? Claro. Homem não entende nada. Eu recepcionei, conversamos, nos tornamos amigos. Uhum. E aí ele começou a falar do projeto do Paladino do Oeste. Ah. E como eu gosto da série, né? Eu comecei a dar, digamos, os pitacos, e ele me convidou para escrever o livro com ele. Né? Que bacana. E aí foi uma comunicação pelo Facebook, por e-mail, claro. Né? Uhum. Eu mandava os meus escritos, os meus textos, ele fazia uma revisão, enfim, né? Então foi um verdadeiro trabalho de equipe, né? Que bacana, querido. E me diz uma coisa, querido. Assim, tu tens, assim, uma ideia por que os programadores... tem uma visão tão limítrofe e não... Um seriado de tanto sucesso assim, tem seriado com muito menos episódio como Túnel do Tempo, que é reprisado direto. Esse Sim. seriado, assim, tu tens ideia, assim, por que essa falta de interesse? Tu achas que daqui a pouco é que a garotada não tem interesse, de repente, por Faroeste em geral? Só assim, tu tens uma ideia por que essa série ficou meio esquecida no Brasil? Como ficou a série conhecida no Brasil? Não, como ela, por que ela ficou meio esquecida no Brasil, né? Sim. Olha, eu acredito, Marco, que isso também se deva à falta de reprise, né? Uhum, uhum. Nas outras emissoras. Uhum. Porque, veja, o Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, se você acompanhar, né, você acompanhou a exibição pela televisão, foram séries que foram mais reprisadas do que o Paladino do Oeste. E com menos episódios. E com menos episódios. Pois é. Né, uma temporada com 32 ou 33 episódios, não sei ao certo, né? Isso no caso do Túnel do Tempo. Mas ficou popular, né? Eu acho que era uma série, né, tanto destinada para crianças, né, que acompanharam com frequência, né, essa série, que, e para adultos também, né? Não, a pergunta que eu fiz, que eu acho que não, que foi parte desse papo, que gerou esse papo que a gente está falando nos últimos, sei lá, 3 minutos, essa última parte aqui, é o seguinte: tu tens ideia por que essa visão limítrofe do pessoal das emissoras de não reprisar a série Paladino do Oeste? Bom, também tem outra questão também. É porque a série foi produzida em preto e branco. Claro, claro. E tem aquele preconceito das grandes emissoras de exibir filme em preto e branco. Claro, claro. Isso desde os anos 70, né? Claro. Eu lembro, por exemplo, que o Paulo Perdigão, que era o apresentador da... Apresentador não... O programador dos filmes da Rede Globo, já falecido, né? Ele criou uma sessão só destinada para filmes em preto e branco, chamado Classe A, não sei se classe você lembra. Claro. Então, isso para fugir do preconceito, da discriminação que muita gente tinha, né, com os filmes em preto e branco. Claro, agora, como claro. O Paladino do Oeste se trata de uma série, e a última exibição, né, do Paladino... Me parece que aconteceu em 1992, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, foi exibido pela TV Rio, e depois foi para a TV Gazeta, nesse ano, né, aí depois nunca mais. Pois é muito triste isso, que é uma série de qualidade, né, extremamente bem interpretada, e não vamos nem falar assim, de como ela é ambiciosa para a época, né? Exatamente. Muito ambiciosa, né? Não era aquele feijão com arroz, diríamos assim, que se esperaria dos westerns, né? Acho que até a gente pode até fazer um link, tem um seriado que foi mais popular ainda que o Paladino, que é Gunsmoke, e no Brasil também não reprisam, e eu acho que é também preto e branco, né? É, tanto é que a primeira temporada e a segunda, né, foram produzidas em preto e branco, depois que a série se tornou colorida. E engraçado, porque eu também penso que o Paladino do Oeste, se prolongasse um pouquinho mais... Talvez, quem saiba, né, pudesse ser produzida também em preto e branco. Aliás, em cor, colorido, né? Claro. Colorido, né? Claro, claro. Então, se tivesse durado mais uns 2 anos, né? Pois é, aí se tivesse durado mais uns 2 anos, né, teria começado a ser feito a cores. Com certeza. O começou preto e branco, depois virou a cores, né? Exato, exato. Isso. Querido, assim, como é que o pessoal nos escutando pode ir atrás desse livro? Né? Eu sei, aqui tá para nós, né, da editora, mas sei lá, faz assim, por favor, vende o teu peixe aí, no sentido de do pessoal que está salivando pelo livro. Conta pra gente. Olha só, primeiramente o livro já está em pré-venda pela editora Estronho. Estronho com O, tá, gente? Estronho. Estronho, tá? Editora isso. Estronho, para ninguém confundir com editora Estranho. Estronho, né? Editora Estronho, né? E na próxima sexta-feira, no feriado de finados, né, eu estarei em Curitiba junto com meu amigo Saul Adame, né, que, aliás, estou mandando um abraço para ele e para o povo de Curitiba também, né, saudações cinéfilas, né, para todos, né, e estaremos lançando o livro, né, no evento Literatiba. Tá, quem não puder ir no evento, espero que quem, por favor, quem da região ali, quem estiver indo para o Paraná, por favor, né, faça uma visita lá, que vocês vão gostar de conhecer essas duas figuraças. Então, assim, mas o pessoal quiser pela internet, que seria, né, vamos ser realistas, né, grande parte do público, acho que a maior parte do público vai, ouvindo esse programa, não vai, infelizmente, estar por perto ali, mas então a pessoa procura, tens aí, eu não me lembro exatamente qual que era www.estronho, né, acho que .com.br, será que é isso? Deixa eu verificar aqui, deixa aqui pegar meu óculos aqui, eu tô até aqui por favor, olha só, é www.lojaestronho, Loja Estranha, tudo junto, né? ESPRN.com.br. Tá, repete, por favor, que eu te interrompi, desculpa. Perfeito, é www.lojaestronho, junto, né? .com.br. Ó, gente, E-S-T-R-O-N-H-O, tá? Não é estranho, estranho. Tá. Assim, ó, Paulo, assim, ó, de coração, obrigado pelo teu tempo falando com a gente, tá? Eu sei que você está se preparando já para ir pro Paraná e tudo mais. E eu quero te agradecer pela tua disposição e pelo ótimo papo com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço também pela oportunidade, tá? Tá. Então, gente, ó, Paulo Teles com dois L's. Saulo Adame, o livro é Paladino do Oeste. Paladino do Oeste, isso aí. Tá? Tá? Muito obrigado vocês também aí. Tá, um grande abraço para os ouvintes da Showtime aí. Tá bom, querido? Um grande abraço, tá? Outro para você também, meu querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Marquinho, parabéns para você, parabéns para o convidado. É, Paulo Teles é gente finíssima. E até quinta-feira. Então até quinta. Um grande abraço. Outro, gente. Tchau. Bom, vocês acabaram de ouvir mais uma edição do que, Fufanha? O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Apresentação João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu, amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. Boa noite Brasil, boa noite mundo.